354, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Anima 100, 1-0, 6254. Tango Lima, Kilo Zulu, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-7. Papa Papa Lima, Mike Mike, decolado às 4-9, chame o controle 120, décima 8. 208, Papa Tese. Controle de Salvador, boa tarde, o Papa Lima, Mike Mike. Controle, o Papa Lima, Mike Mike. Mike Mike, contato radar na decolagem, mantenha nível de voo 260, via subida árvore. Esse é Lima Mike Mike. Papa Lima 2067, solicita a prova de motiva. Barra de 2067. Salvador. Estabilizado, Salvador, Vitória com Vitor, localize. Vitória com Vitor, complete a aproximação, chame torre 118.95, pouso. Obrigado, senhor, bom trabalho, 195. Agradeço. 1867, autorização Brasília. Próxima, 2067. Ação, guarda autorização de pouso, ajuste na 020. Guardando autorização de pouso, na onda da oficina. 1867, autorização Brasília. Dois, cinco, quatro, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-7 nós. Rifa decolagem, o Xané, 6254. 1804, complete a aproximação, chame a torre em 1-1-8, décimo 9-5 graus, bom pouso. 1895, bom, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, na 1804, no ILS. 4304, boa tarde, continue a aproximação número 2, ajuste no 020, no momento não chove, como chuva nas vizinhanças. Chegou 2067. As vizinhanças estão 3804, pista molhada. Ah, certo, obrigado, 3804. Está passando o Vitor Eco Vitor, informa pista molhada. Ajuste no 020, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-1-9. Vista as condições de pouso 1-0, senhorita, vida na comida. Puxa na 6254, decolada 52, chame o controle 1-2-0, décimo 8. 208, 6254. Confia? Oxoné 6254. 6254, bom dia, contato radar. Eu mantenho nível de voo 360. E a subida da El? Da El 360, 6254. Autorizado direto Leda, 6254. Leda Grato, 6254. Aero curva direita. Saída Abra, Leste, via Piso 17. Controle Salvador, opera 120, décima 8. Transponda 5026. Ciente autorizado 360, conforme rota, decolada 120 com curva direita na árvore transição Elerfa. 120.8 controle, 5026 no transponder. Jogou 1867. Toma, obrigado. Só 5026, chama o plano de treinamento 1867. Chamarei para hoje. Salvador, bom dia, Papa Tango, Vitor, é com Vitor. Papa Tango, Vitor, é autorizado. Alfa Kilo, parte 3, fica ao sinalizador no mesmo. Alfa Kilo, parte 3, para ficar pelo seu pai, Alvador, sinalizador, obrigado. para o pushback acionamento 267. 267, autorizado, sempre um táxi. Autorizado, chamaram o táxi. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, o Azul 4089, da Cobra Vitória. Nível 4089, está autorizado Vitória, nível 340. Décola pista no zero, curva à direita. Saída da EU, Leda Pideve, via Fuzulu 44. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5023. Salvador autoriza o Papa Papa Lima Mike Mike a proar. Tô sop? 208 controle, 5023 transpondo azul 4089. 5023 transpondo, chama o plano de acionamento azul 4089. 5023 transpondo, chama a puxa só. Vento 170 graus, 129. Confere, mantém as condições visuais, 1.000 pés, Salvador no momento 910 de teto, 4.000 metros de visibilidade, instrumento, chuva nas vizinhanças, não chove sobre o campo. Como suas intenções eram manter Veracruz mesmo? 2.04. Ok, as condições por enquanto ainda não permitem também o VFR especial. Você já passou por São Paulo? Alfa, reporte Anjo do Tato 3 do Jet. Alfa, Anjo do Jet, acordaremos você, 204. Salvador Lima, Kilo Zulu, decolada em 56, chame o controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, Lima, Kilo Zulu. Copiado gráfico, chame o centro Recife. Frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Caso negativo, quando mais próximo, a própria rádio conquista 1303. Bom voo, Vitor Charlie Adel. 60288, caso negativo, 1303, Vitor Charlie Adel. Rodou para passar Lima, Aquilo Zulu, decolou Pistão 7, saída Coral. Aquilo Zulu, contato radar na decolagem. Mantenha nível de voo 060, saída Coral. Voa direto Coral. 060, voa direto Coral, Lima, Aquilo Zulu. Controle Sena 6254, solicita Pro 225, desvio de informação. Desvio, 6254. Previsão de quantas milhas nessa Pro? 15 milhas. 15. O Lima, Aquilo Zulu, destino é Valença? Afirmativo, senhor. Vou direto Valença. Vou direto Valença, Lima Aquilo Zulu. Mostrar 3804, antes da Juliette. Gente, mantém posição antes da Juliette. Ok, manteremos. Professor, 1867. Boa noite, Vera. Boa noite, diretor. Temos que tomar 180 a bordo? Gente, autorizado o táxi, a parte 1, táxi da Índia, onde está a pessoa no 0, chame torre 1895, hoje se estima no 020. 020, minha parte 1, e a Índia, nossa 245, 867, mais dia. 804, observa o táxi do Bang da Gol após ser autorizado, ingresso a Juliette, posição 07. Mantido sempre no braço da Gol, após o mesmo para a posição 07. Confirmando posição 08. 08, 7304. Já falei, meu Vitor, agora é só confirmar as condições agora. Controle Salvador, boa tarde, passageiro do 2230. Perdeu contato com o centro Recife. Está 16 milhas de ideal descida. Passageiro do 2230, acione de identificação. Mantém nível de voo 190, sua Diamã. Aguardando chegada a mão, reposta descida. Ok, já no ideal descida, senhor, identificou. Aguarde, 2230. Gente. Fábrica Lima, Vitor. Um monte de frequência aí. 2545, 2685, 272, um monte. Normal, gente. Ô, Oscar Lima Vitor. Quanto vai ser a manéfica, comandante? 900 pés de teto, 4 mil de visibilidade, não permite visual especial. São as restrições. Informação Romeu, autorização, Paulo Afonso. Cumprimento controle na região, bom pouso, até o regresso. Oscar Lima Vitor. Aguarda cópia. A sua escuta, obrigado. 432, eu nomeio a cópia. 32 no meio, pronto. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola pista 120, a curva à esquerda na saída Momo Frutti, via Pizulu 19. Pós Bangu, Abucu e prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponde 5031. Autorizado Fortaleza, nível 370, decolando da pista 10, com primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Froti, após Froti, Pesolo 19 até Bangu e TCT Abucu. 1208 ao controle, 5031 ao transporte. Lima, aqui no Zulu. Prossiga. A 2500 pés em condição visual, estou para mudança de regra e prossegue visual para Valença. Lima, aqui no Zulu. Regras de voo alteradas. 1601, uma vez condições visuais. Reporte... 20 milhas afastado de Salvador, Lima Kilo Zulu. Reporta 20 milhas afastado de Salvador, Lima Kilo Zulu. Come a roda do plano de voo. Controle Salvador opera 120 decimal 8, transponder 5036. 090, cola da 10, curva esquerda, morro, Rita, Zulu 9, Protia, pode comprar a roda do plano até Paulo Afonso. O controle não consegue copiar. Controle 120, decimal 8, transponder 5036. 08, 5036, obrigado. 3788, estamos prontos para o direcionamento. Chamará. A 3283, portão do 2. A 3283, autorizado, chamo para um táxi. Chamará, táxi. Controle, papapá, Lima, mais que 13 milhas de eletro. Está cruzando 130, possibilidade de motob no momento. Chama esse centro Recife, frequência 1260, secundário 1288, coordena diretamente com eles, bom voo, Lima, mais. Muito grato, Papu, bom trabalho. Decolada 03, chama o controle 120, decimal 8. 08, boa, 8667. Boa tarde, gol. 1867, decolando a árvore. 67, boa tarde, contato radar. Tudo mantém a nível de voo 360 via subida árvore. 360 via subida árvore, como 67. Salvador, vem naquela Zulu, tá agora 20 milhas. Aquilo Zulu, não há tráfego de conhecimento do controle na região. A frequência livre para a coordenação, próprio bom voo até o regresso. Em qual metade não foi estimado de pouso, mais quantos minutos? 1,96, 1,96. Copiado, grato, bom pouso. Grato, bom serviço. Para o táxi 171 na Boasa 320, alterna com Rins. Júlio 3, está autorizado o táxi à Índia, ponto para piso no zero, chame Torre Salvador, 1-8-95, ajuste altímetro no 019. 019 à Índia, táxi, ponto para o chamador, obrigado. Então 3216, está autorizado o feedback de treinamento, chame pronto para o táxi, fique atento ao táxi da voz da companhia. Passarei do 2230 desse, mantenha 2000 pés. Ajuste no 1020, 1020 o ajuste. Autorizado final do ILS X-Ray para a pista 10, reposto no curso do localizador. Ok, 1020 descendo para 2000. Autoriza a Duna da presença, senhor? Autorizado. Duna, muito obrigado. Autorizado decolagem, pista 0, 1150 graus, 1190. Autorizado decolagem, pista 0, 1230. 316, para o táxi 156, 310, alterna João Pessoa. 316, autorizado táxi em Índia, ponto espera para o seu 0, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 019. Gente, ponto espera 1895, boa. Continuando livre de decolagem, 3283. Sim, autorizado a decolar 3283, o vento 150 graus, 14 nós. Boa tarde, 6320, informação Romeu. Boa tarde, 6320, se mantenha 2000 pés na proa de duna, ajuste altímetro no 020. 2000 na proa de duna, no 020. São 3283, decolados 12, chame o controle 120 decimal 8. 120 decimal 8 com controle, muito obrigado, uma boa tarde. Controle de Salvador, muito boa tarde, eu tenho 3283, decolamos da pista 10, passando 1310. Boa tarde, contato rodar, mantenha nível de voo 360 via saída árvore. 360 via árvore, o senhor deixa a gente curvar direito na proa de Elepa? Autorizado. Obrigado. 3283, autorizado Elepa. Na proa de Elepa, está 3283. Então, 3216, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 13 nós. Livre, alinhar e decolar, pista 10. Interceptando o localizador, passageiro, passando a duna. Complete a aproximação, chame torre em 1895 com ponto, passageiro 2230. 1895, obrigado. Passageiro 2230. Passageiro 2230, continua a aproximação. Reporta visual, ajuste no 019, informa chuva leve, pista molhada. Ok, 1019 então. Controle 3283 vai precisar de 5 graus à esquerda para evitar formações. Livre. Obrigado. Vitor Eco Vitor, Vitor Eco Vitor, o estacionamento? Ah, estamos aqui no pátio 3, na primeira posição aqui. Pátio 3. Se a gente não irá decolar 10, tá pronto a cópia? Quem é 3 no meio? 255 acima de identificação, mantenha 4 mil pés. Via chegada bom, reajuste 1020. Dia bom, 4000 com ele 20, gol no 220. Para a gente, você está entrando no perfil da ponte, decorda 10, controle 0, 8, controle 0260, nosso transponder, Vitor Acolito. Partiu 3, ligação ao Chamitax. Para o Tarso 4089, tem 76345, altera Montes Claros. Sim. Gente, continua a aproximação, reporta visual, parceiro 2230. 30, reporta visual. Puxa. É o Ponte Aérea Via Índia, 1895, desculpa, 1020 ao ajuste, o 4089. Decolada 1-6, chame o controle 120, Salvador, muito bom dia, até 3216, decolou na frescura. 3216, bom dia, contato radar, tudo mantém nível de voo 370, saída MOM, via saída MOM. Ok, via saída MOM, até 3216, informa que provavelmente vai precisar do desvio à direita, senhora, da saída aqui, devido a formações. É, bem próximo de Salvador aqui, a nossa esquerda. Tudo bem, está livre de desvios, apoie o seu resto na proa da posição Cogbo. Ok, após desvios, Cogbo, ciente. Avistou agora com 460 pés, ok, o passareiro? Passareiro 2230, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-8 nós, pista molhada. Deixa, autorizado pouso. Quero desviar a direita, só 3283. Em 3283, chame centro... 26.0, alterno no 28.8, bom voo. 26.0, 2288, obrigado. Muito bem, muito boa tarde, essa é a minha transmissão. Aguarde, minha 315. Controle, muito boa tarde, é o Azul 2771. Azul 2771, aguarde. Essa é a minha 315, essa é a identificação desse mantendo 050. Via chegada a mão. Azul 2771, Azul 2771, no contato radar, mantendo nível 170, passo a posição coral. Fui na proa de Itape, reporte para descida. Proa de Itape, já para descida, 2771. 30, solo 18, libere direita, chame solo 121.9. 121.9, passarei do 2231. Torre do Salvador, muito boa tarde, o Azul 489, ponto espera da 1-0. 050. 050, pode estar, 271. Bom, parte 3, a Inferi formou a posição 12, corrija, parte 1, posição 12 remota, ingresso via Juliette. Parte 1, remota 12, via Juliette, passarei do 2230. M320? Escuta. Dá uma olhada, 410 de teto, 2.500 metros de visibilidade, chuva moderada. Ciente, 6320, graças pela informação. Passarei 2230, não escuta? 2230, não escuta. Você poderia confirmar se a pista se encontra molhada? Estava se orientando informações. Isso. frente escorregada ou não? Não, não, escorregada não. Frente. Observa até aí, taxiando na Alfa, vai ingressar na Juliette. Após passagem do tráfego, está autorizado via Pátio 1 e Índia. Prossegue em frente, Pátio 1 e Índia, no ponto de espera 10, 1895 a torre. O ajuste agora caiu para 1019. Ok, senhor, 1019 é o ajuste, está visual para após o mesmo, prossegue via Pátio 1 e Índia, lá na 2895. Bom dia. Mas o pouso aí é 65. Tá bom, obrigado. Corretor de Salvador, muito boa tarde. Azul 4089. 4089, boa tarde. Contato radar na decolagem. Tudo mantém nível de voo 340. Saída da EL. O senhor pode, por gentileza, dar informação para a foto aproximando. Como é que tá aí a sinal? Bom, quando nós chegamos, avistamos acima de 1000 pés, mas o senhor quer saber da decolagem? Pode ser, hoje decolagem e o campo em geral. Tá, bastante visibilidade reduzida e a pista bem escorregadia. Tá. Onde é o Oxanel 6320? Prossiga. A gente informa que vai aguardar, vai voar mais reduzido para aguardar melhorias aí. Ok, seguinte. Eu tenho condição de... Talvez se mantenha nível de voo 040. Talvez se mantenha 4010, 6320, ajuste 1020. E... O senhor vai mandar uma instrução para uma posição para o senhor fazer horta, ok? Mandando só reduzida. Confirmando o Papatão Victor, com o Victor. Gente, o Papatão Victor, com o Victor autorizado. Alinhar e decolar, pista no zero. Pista molhada, o vento 180 graus, 15 nós. O 4089 solicita manter a proa 200 devido a formações, senhor. E vizinhos, azul 4089. Sim, obrigado. Na 3144, proa de TAP. Controle da 3216, afetou desvios agora à direita, solicita da presente voarmos para o TI. 3216, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 1245. Ok, 2685, 2545, 3216. Confere, 3216, bom voo. Alô. A 3144. A resposta. Proa de ITAP. Tá voando ITAP, você viu. Grato, azul 2771. Escuta. Passa para a posição 9 horas 10 milhas, mesmo rumo, está passando 110 em descida, um Airbus 320 está atrás. Você vai segui-lo na aproximação, ok? Sim, estamos vamos reduzir o 2771. Está passando o Victor aí com o Victor, pode fora do solo. Confirme, senhor. Reporte fora do solo. Já fora do solo, senhor. Jonas, desce a restrita nível de voo 110. 110, 2771. E Salvador 120, décima 8. Salvador agora 108. Muito obrigado, bom trabalho. Vamos na proa de toque, Oxalé 63. Oxenem 63, 15, confirme? Manda o toque. Gente, voe toque, Oxenem 63, 15, desça para 4.000 pés, ajuste 109. 4.019, 63. 131, descida para nível de voo 060. 060, 3144. Sete para puxar acionado, firme? Só um instante, aguarde pra puxar. Na escuta. Uno 25, canceladas as restrições em pelo para 3 mil pés, ajuste no 019. Desvio com o Uno 019, não, tipo Uno 25. Salvador, boa tarde, Xené 61, 41, informação Romeu. Xené 61, 41, a senhora identificação, desça para nível voo 080, a chegada é a bomba. 080 na bomba, Xené 61, 41. Xené 31, 44, sem condições de voar na proa 020. Informativo. Retorno radar para o sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite será o localizador. Esquerda 020, iniciado para o localizador. Azul 2711, descida para nível de voo 090, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda na proa 350, o limite será o localizador. É pro azul 2771? Confirmo. Esquerda 350, o limite é o LOC descendo 090. Tener 6320 já estabilizado. No localizador, Xavier. Completa o final do procedimento, torre 1895. 1895, boa. Atendo Vitor, Eco Vitor, está sob contato radar sub 090 na saída Conde. 090 na Conde, da 350, Vitor, Eco Vitor. Azul 4089, mantenha pronto o desvio da presente chama Recife 1251, alternando no 3325. Mantendo desvio 251-3325, boa tarde, senhor. Tener 6315 já em condições de voar duna. Não vai manter a sequência, 61-6315. 6315, reposta ao término dos desvios. Atenção a todos os aeronaves na escuta do controle, mensagem geral com necessidade de cotejamento. O campo opera no momento com chuva leve, 2.500 metros de visibilidade, 410 metros. Visão 447. Firmando agora chuva moderada sobre o campo. Visão 447. Para 61 no 4 no 7. Dia 3 no 5, 7. 7 no 7. 36320, complete final do procedimento, torre 1895. Ou 1255. Desça para 2.000 pés, ajuste no 099, está autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. 2.000, autorizado, LS X-Ray, voo no 255. Gener 6315, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 019. 1.019, Gener 6315. Gener 3144, tráfego na posição de 11 horas, 13 milhas, rumo nordeste, passando 055 para 3.000 pés, Airbus 320 da Oceaner. Complete curva esquerda agora na proa 355. 355, limite ao mesmo, feliz, o localizador é? Azul 2771, desça para nível de voo 070. 070, 2771. R6315, livre descida para 2.000 pés, ajuste no 019. Está autorizado a final do procedimento e LS aqui é reporte estabilizado, chama R6315. 2019, livre LS, reporte estabilizado, 6315. 3144, informo que o senhor vai ultrapassar o curso do localizador. O novo limite será a radial 300 Salvador, cotejo. 300, limite agora, 3144. Número 6420, táxi em frente, segunda direita via Índia. Ponto de espera pistola 0, mantém a posição, chame torre, frequência 118, decimal 95, ajuste o título 019. É uma boa viagem. Excelente, táxi em frente, Índia. Estou com ponto de espera 118, 95, 1019, ajuste. 50. 50. Azul 2771, livre descida para nível de voo 070. 070, 071. Visual aeródromo 6320. Xené 6320, autorizado, pouso, pista no 0, vento 170 graus, 17 nós. Descendo para 3.000 pés, ajuste no 09. 109, direita 060, desce 3.000 pés, até 3144. Bom, no 255 já estabilizado. Afirmo, um pouquinho mais. Bom, no 255, somente para informação, a aeronave da Chanera agora acabou de efetuar o pouso urbano 318. Completa a aproximação. E chama agora a torre 1895. 295, obrigado. 3144, reassuma a navegação na proa de Duna. Tá bom, a Duna. Azul 771, livre descida para nível de voo 050. 050, 771. Teto estimado em 400 pés, visibilidade 2.500 metros. A gente vai transportar visual, boa no 25. Hoje na M3-20, seu solo aos 3-1, não poderia confirmar as condições da pista? Senhor, tá molhada essa escorregadia. Molhada e escorregadia? Tá bem escorregadio, ventinho, tá tranquilo. Gente, grato pela informação, livra e chama o solo 1-2-1, décimo 9. Livrando, chama o solo 1-2-9, boa. Boa, hoje na M3-20, livrando o risco. 320, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliet 41 no portal 06. Alfa Juliet 41 no 06. E771, reassuma a navegação na proa de Duna, descendo para 4.000, o ajuste no 019. Duna 4.000, 1.019, 771. Oceaner 6141, desça para nível de voo 050, o ajuste no 0, correção, desça para 5.000 pés, ajuste no 019. 5.000 pés, 1.019, Oceaner 61, mais nada. Tarde, azul 2788, ponto espera 10. Azul 2788, mantém o ponto, espera. Tá, mantém o 2788. Para informação, três tráfegos já sequenciados na final da 10. O 2788 da Azul. Corrigindo, quatro tráfegos. Este foi o que decola separado, se for possível. Gente, vou avaliar também devido às condições do tempo e possibilidade de arremetidas. Gente, não só escuta. O 1255 autorizado o pouso, pista no zero, pista molhada, vento 180 graus, 219. Certo, 3144? Afirmo. 3144, desculpa, eu não consegui copiar essa mensagem. Essa vez está autorizada a partir de Duna, senhor, o procedimento. Afirmativo, está autorizada a partir de Duna, o procedimento, reposta estabilizada, são 3144. Reportado, 3144. Scanner 6315 já estabilizado. Firmo, estabilizado em ILS. Pleite final do procedimento ILS XA para o pista 10 de Salvador e chame torre 18.95. 35, boa tarde. Tarde. Duda 8771, desça para 2.000 pés, o ajuste 1.09, está autorizado a final do procedimento ILS XA e reporte estabilizado. 2.019, voltará estabilizado, está estacionado. Informou pista molhada e escorregadia 6315, reposta com o visual com a pista. Reportar o visual, sem dúvidas da pista, segue a aproximação, 6315. 1255, seu solo aos 34, direita 121, 19, chama o solo. Direita 19, obrigado. Reporta pista livre, 1255. Você vai reportar mais deles aqui. Cener 6141, completa a redução para 200 motos. A mínima limpa nesse momento, ponto cego manter 210 já. Não está autorizada a mínima limpa, o Oceaner 6141 Descendo agora para 4.000 pés, ajuste 1019. 19, estou fazendo para perto 10 horas, na minha ONU, mais rápido. 4.1, portão 02. Alfa Juliette, 4.1, portão 02, 1255. Boa tarde, 3205, informação Tango. 05, boa tarde, Guarulhos, informação em curso Tango, ajuste no 019. E aí? É, Guarulhos 340, portão 8, aguarde um minuto, cópia. Aguardando 3, 845. Manda em posto 6305, negativo, reporte visual para a pista. Será? Agora estabilizou o 3144. Sete o sinal do procedimento LFXR e reduza para a mínima de aproximação, chame torre no 895. 2953144. Torre, o TAM 3144 está estabilizado, X-ray 10. Altímetro 1019, com a sua aproximação, aguardando mais instruções, está 3144. Visual, Xené 6315, segue a aproximação. Autorizado pouso, Xené 6315, pista 10, 180 graus, 14 nós. Pista 10, 3144, altímetro 1019, chuva moderada sobre o campo, pista molhada, de acordo com o Airbus da Avianca, o Xené pousou dentro dos instantes, com boa pista molhada descarregadeira. Continua a aproximação, agora na transição de pouso, reporte visual com o campo, 3144. Xené 6315, seu solo aos 37, reporte pista livre. Cara. Xené 6315, solo 121, 19. Boa tarde, Xené 6315, táxi autorizado Alfa Juliet, partindo no portão 05. Muito boa tarde, Alfa Juliet, portão 1, não, parte 1, não, portão 05, confirmando, 6315. Quem chamou o solo anteriormente? É o passareiro 2230, da frente da Tango, conquista ou autorização. Gente, conquista, temos a aprovação, nível 80, Tango em curso, confere, ajuste ao tinto 09, aguarde 4, remoto no 2, parceria 2230, é o número 2. Gente, ao 920, aguardando a cópia, parceria do 2230. São 3805, na escuta para a cópia, autorização? Tá pronto, 3805. São 3805, aprovado de Salvador para Guarulhos, nível de voo 340, aerovia Ampla Zulu 10, após Piraí. DCT 1 bar de restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista no zero, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda direto Motiva. Controle e frequência 120.8, torre 118.95, transponer 5050. Flete o final do procedimento, torre 118.95. 1895, obrigado. NR6141, corrija a esquerda para o 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reporte estabilizado, Xené 6141. Voltando e boa tarde, voo 2006. Voo 2006, seu controle Salvador, acione identificação. desça para nível de voo 050 na chegada mais. 050 na chegada mais. Escuta. 44. Certo. 55 na escuta. Prossiga. Foi feita a coordenação infra-aérea aqui de última hora, seria por portão 7, tem condições de prosseguir? Acredito que não, né? Não, já estão os dois aqui. 7. Chalé 6315, confirmando portão 5, logo em frente. Sim, portão 5, ao lado do Leonardo Companhia, graças. O T3805, contejamento correto, portão 08, só confirmando o telefone, é 5050, 5050, chame ponto, para chegar o seu 0050 vai tomar Tantan 3244. Tantan 3144 livrou. Tantan 3144. Boa tarde. Táxi Via, Alfa Juliet, parte 1 no portão 1 no 1, portão 11. Aguardando a instrução 2771. O Azul 2771, informa chuva moderada sobre o campo. De acordo com a Airbus da Avianca que pousou dentro de distância, a pista encontra molhada e escorregadia. Reporte quando visual com campo, teto estimado de 400 pés e visibilidade de 2.500 metros. 2771 no frente. Declaro para cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após curva direita. Perfil subida Arbor, Elefa. Controle frequência 120.8, ator 1 no 8.95. A central fone é 5054. Sente autorizado conquista 180, decolando da 10 no perfil da Arbor, após Elefa, curvando à direita, após 2.000 ou 3 milhas. Controle 120.8, torre 10895 e transponder 5054, passaredo 223A. 5054, chama o ponto de esclarecimento, passarelo. Chamará, sou o passarelo 2231. Ano 41, confete redução para mínima de aproximação, segue tráfego da Azul 7 milhas à frente, com 120 de ground speed, chame torre no 895. 895, reduzindo a chama, não, Cadrona. Controle, Salvador. Boa tarde, Azul 2788. Azul 2788 está sob contato radar Subal 090 e é presente direto Momo. Presente Momo, Azul 2788. Reporte 2771. Reporte visual com a pista, o 2771. Passará. 2761-141, boa tarde. Altímetro 1019, curta aproximação, aguardando instruções 6141 no Belchené. Guarda, pressionado, Xené 6141. Visual 2771. 2771, autorizado pouso, pista no zero, pista molhada, o vento 190 graus, 12 nós. Prezado. .006 do presente foi direto Duna, descendo para 3.000 pés, ajuste no 019. Direto Duna, descendo para 3.000 pés, ajuste no 019. Salvador, boa tarde, voo 1964, descendo 150, informação para... 1964, aciona identificação, voo direto TAP, descendo ao 050. Ativo, TAP, 050, obrigado, hoje o 6964. Azul 2771 no seu solo 44, reporte pista livre. É só danado, estou com 300 pés. Sente. Sob controle? A sua, Salvador. Agora 64 milhas nordeste do VOR de Salvador. O serviço radar está encerrado. Chame Aracaju na frequência no 203. Bom voo. 203, obrigado. Bom trabalho. Solo Salvador Azul 2771. 2771. Pousou, livrou. Próxima esquerda, via táxi Sequilo para o pátio 3. Na teta sinalizador. Temos aqui apenas o pátio. Não temos a posição para o estacionamento. Afirmativo, Quilo, pátio 3. 2771. Paulo, está 3205, pushback, acionamento, posição 8. 805, portão 8. Autorizado, pushback, acionamento, reporte aí. Pronto para o táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, está 3205. Baixa LM1 no 41, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 90 graus, 1 no 7 nós. Deve parar. LM4, prossiga. Pista esquerda da Deitaf, em função de formações, já retorna a posição. O desvio você vai fazer pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda, se é possível. Então, você pode desvio pela esquerda ou pela direita? Se é pro de Duna ajudar, está autorizado. Não, positivo, não. Pela esquerda, 10 graus à esquerda e já retorna. Quente, o gol no 964. Pode confirmar a chave sobre o campo? Tarde, gol no 964. Até poucos instantes atrás tinha chuva moderada sobre o campo. O teto estava 410 e 2.500 metros de visibilidade. Estamos confirmando novas informações do 14. Ok, obrigado. LM1 no 41, no seu solo, aos 46, direito, 121, no 19. 1219, obrigado. Na hora, 41, livrou. Solo, LM1 no 41. LM1 no 41, pousou, livrou, táxi autorizado, Alfa, testa Juliette. É, só confirme as condições da final. A... Por ter avistado em 300 metros não significa que foi o teto, foi só questão de visibilidade mesmo, confere? Ah, sim, mano. Foi o teto 300 metros, mas deu 300 metros aí de radioatímetro, aí a gente conseguiu avistar, senão, não. 3.600 metros então, e 300 por conta da visibilidade. A visibilidade tá boa, só o teto tá bem ruim. Beleza, obrigado. Nada. Atenção a todas as aeronaves na escuta do controle, mensagem geral com necessidade de cotejamento. No momento o teto permanece 400 pés, visibilidade de 2.500 metros. A chuva oscila entre leve a moderada. A última aeronave que pousou, o Oceaner, disse ter avistado em torno, entre 400 a 300 pés e disse que a visibilidade está boa.